sobe, ela sobe. Quem no mal só faz bem, quem no fogo se morre. sonha quem canta em ninfas do espaço, dança em naves tritões. Salvem a desgraça, venham me ver sem mim. .radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Se tu não as gostes, a minha mãe gosta. Se não as queres fazer, eu vou arranjar que eu quero fazer. Se tu não as gostes, a minha mãe gosta. Mamãe não engorda, mamãe não goza. Se eu lhe pedir, será que elas gostam? E vou para a rua. Vou de passito lento, vou numa boa. Sinto que a malta fica embasbacada. Fico tão atrapalhada com o olhar das pessoas. Porque eu não sou miúda, deste tão bola. Mas este visual dá-lhes volta à tola. Não estou habituado a coisas novas, coisas que estejam na moda. E é isso que me amola. Por isso, passa-me as calças rasgadas, porque esta rapaziada fica de cabeça à roda. Por isso, mama, passa-me as calças rasgadas, eles não podem ver nada, ficam logo assim. E se não as calças tu, lá tenho que as cozer. E se não as calças tu, tenho que as cozer. E se não as calças tu, lá tenho que as cozer. E se não as calças tu, tenho que as cozer. Posso andar como me apetece, pois cada vez que as visto tudo acontece. E todo mundo fica de boca aberta e com esta tudo alerta para ver se algo aparece. Porque eu não sou miúda das que dão bola, mas este visual dá-lhes volta à tola. Não estou habituado a coisas novas, coisas que estejam na moda, e é isso que me amola. Por isso, mama, posso minhas calças rasgadas, porque esta rapaziada fica de cabeça à roda. Por isso, mama, posso minhas calças rasgadas, eles não podem ver nada, ficam logo assim. E se não as costas tu, lá tenho que as cozer. E se não as costas tu, tenho que as cozer. E se não as costas tu, lá tenho que as cozer. E se não as costas tu, tenho que as cozer. Labirinto.

Há memórias de ti pelo chão, a lembrar o que perdi. Vou juntando os pedaços do meu coração, tudo o que restou de mim. Mas até te esquecer eu vou pensar em ti e sonhar que sou capaz de mudar o final que eu próprio escrevi e poder voltar atrás. Fico preso no tempo em que via o céu pintado em teu olhar. Fico preso no tempo em que o mundo era negro e vivia para te amar. Queria ter-te junto a mim e mostrar-te o que não vês. Queria ter-te junto a mim como na primeira vez. Cada sombra no quarto, um fantasma de ti que ficou para me assombrar. E ao som do silêncio eu já me rendi. Só me resta recordar este doce sabor dos teus lábios em mim, como ondas no meu mar. Acredito em sonhos que não foi o fim e não quero acordar. Fico preso no tempo em que via o céu pintado em teu olhar. Fico preso no tempo em que o mundo era negro e vivia para te amar. Queria ter-te junto a mim e mostrar-te o que não vês. Queria ter-te junto a mim como na primeira vez. Há memórias de ti pelo chão, a lembrar-me o que perdi. Mas até te esquecer eu vou pensar em ti e sonhar que sou capaz de mudar o final que eu próprio escrevi e poder voltar. Fico preso no tempo em que via o céu pintado em teu olhar. Fico preso no tempo em que o mundo era negro e vivia para te amar. Queria ter-te junto a mim e mostrar-te o que não vês. Queria ter-te junto a mim como na primeira vez. Fico preso no tempo em que via o céu pintado em teu olhar. Fico preso no tempo em que o mundo era negro e vivia para te amar. Queria ter-te junto a mim e mostrar-te. Eu não sei a quantas ando, já nem sei se é noite, se é de dia. Sei que só de vez em quando eu encontro a minha simetria.

águas das fontes calai, ó ribeiras chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes calai, ó ribeiras chorai, que eu não volto a cantar. Canal 2, Antena. Viagem, fiz de avião e a hospedeira me

precisa de ti.